Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Elvas reergue-se de 45 dias de estado de emergência. Contamos como foi o primeiro dia útil na bela cidade adormecida que está agora a acordar. A reportagem deu voz aos comerciantes e aos empresários que voltaram a abrir os estabelecimentos com rigorosas medidas de proteção. Também as ruas estão diferentes. Como num país democrático, há quem use máscaras, há quem prefira viseiras, há quem não as utilize de forma correta e há também quem opte por coisa nenhuma, mas percebe-se que em traços largos existe uma vontade comum de fintar o coronavírus. José Batista adaptou o restaurante ao modelo de takeaway, enquanto João Cruz, que vende jornais, revistas e jogos sociais, confessa que o negócio quebrou muito. Joanito, com a viseira no rosto, sabe que está a proteger-se a si e aos outros. Na Rua de Olivença encontramos Eurico Santana, ainda a abrir a porta da Casa Guadiana, enquanto troca dois dedos de conversa com o vizinho da frente da Casa de Fotografia e Informática Mariju, José Marques. Procuram partilhar informações sobre o que é necessário ter e não ter para receber de modo correto os clientes. Na barbearia Lâmina Fina, Rubem Domingos reconhece as dificuldades que é a utilização de viseiras num trabalho de precisão como é cortar o cabelo. Não prescinde das máscaras, uma atitude partilhada entre trabalhadores e clientes. Estes novos sacrifícios, como define José Pirota, que gera uma barbearia, são necessários para ressuscitar a economia e é esse o desejo de todos aqueles que querem contrariar o último mês e meio que permaneceram de porta fechada. Nesta edição há também espaço de entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, João Moacho, que nos revela como estão a fluir as obras em curso nesta localidade. Sem festas do povo este ano, o município sabe que 2021 pode ser um ano de conquistas, quer pela candidatura enquanto património material da Unesco, quer pela vontade da população em colorir as ruas da vila e porque a vila também terá novas estruturas e equipamentos para receber turistas e visitantes. O peso da restauração numa cidade como Elvas, habituada a receber os vizinhos espanhóis, é significativo e por isso a reabertura destes espaços é muito aguardada pelo setor, mas com cautelas, como salientam os empresários ao nosso jornal. Nesta edição há outros temas para ler, desde o facto da crise fazer disparar os assaltos na região, mas também outros assuntos, como o Dia da Mãe, numa celebração assinalada de modo diferente pelos utentes dos lares. Contamos na primeira pessoa como é ser enfermeira numa urgência hospitalar. A elvense Marisa Cristiano trabalha no Hospital de Porto Alegre. É tudo por hoje. Obrigado por nos acompanhar. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. No sumário da semana, começamos com a entrevista do Presidente da Câmara de Redondo ao Diário do Sul. O Conselho tem logrado escapar à pandemia da Covid-19, mas nem por isso baixa a guarda. O Presidente, António Reto, garante estar atento ao dia-a-dia do Conselho e tem carteira respostas à altura para qualquer eventualidade. Quanto à economia, receia o desemprego, pois claro, mas já está a planear medidas de apoio. Entretanto, todo o Conselho de Redondo distribuem-se máscaras feitas pelas mesmas mãos que costumam fazer as festas das flores do Conselho de Redondo. É uma iniciativa que pretende chegar a 6 mil habitantes e que já junta nada mais, nada menos do que 76 mulheres. Informação avançada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A partir deste mês, os candidatos a emprego inscritos no IFP passam a ter mais uma alternativa ao atendimento presencial, sendo possível fazer esse contacto através de videochamada. De acordo com o IFP, está a ser feita uma aposta nos canais de acesso e de prestação de serviços à distância aos cidadãos e entidades através do centro de contacto, o e-mail do IEFP, por forma a facilitar o acesso generalizado à informação e aos serviços prestados por este organismo. Já a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, consciente das dificuldades que estão a ser vividas por milhares de empresários destas unidades, apela a uma resposta célere do Governo. Esta estrutura alerta que é urgente que o Governo dê respostas especiais e particulares às micro e pequenos empresários para uma situação extraordinária e anormal. De acordo com a mesma fonte, está iminente o encerramento e falência de milhares de micro e pequenas empresas, apontando que isso significa que milhares de postos de trabalho irão ser extintos e aumentar o desemprego em Portugal. Entretanto, o Conselho de Vendas Novas dá prioridade ao apoio a setores comerciais, empresariais, industriais, sociais, onde se incluem as instituições particulares de solidariedade social e os agregados familiares. Tem sido a estratégia do município de Vendas Novas para fazer face às consequências provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com o Presidente da Câmara, Luís Dias, até o momento foram investidos cerca de 50 mil euros em todos os projetos executados, sendo que restam ainda mais 50 mil do Fundo de Emergência para aplicar, podendo este orçamento ser alvo de revisão. Em entrevista ao Diário de Sul esta semana, o Autarca explicou precisamente no primeiro dia de reabertura da economia que a esmagadora maioria da população está a saber adaptar-se a uma nova realidade, cumprindo com as regras recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. Uma notícia relevante esta semana a preocupar Évora: uma onda de assaltos assolou a cidade. Foi uma situação de todo anormal. Mais de 20 furtos a viaturas registados na cidade, com a agravante de também serem promovidos alguns atos de vandalismo. A Polícia de Segurança Pública de Évora confirmou precisamente esta notícia, a preocupação a gerar algum alarme social na cidade. Fonte da PSP referiu que algumas situações revelaram furtos de pequenas quantidades de dinheiro que estavam no interior das viaturas. Algumas situações houve vidros de carros partidos, não se registando qualquer tipo de roubo. No dossiê das entrevistas aos autarcas da região, quinta-feira foi a vez do Presidente da Câmara de Elvas, Nuno Mocinha, garantir que no estado de emergência assistiu-se a alguns negócios, alguns novos negócios, e com as empresas a adaptarem-se aos tempos de pandemia. Nuno Mocinha admitiu que provavelmente as pessoas, em lugar de utilizarem o turismo de praia, até vão utilizar um turismo mais virado para o património e para o interior do país, o que, segundo o edil elvense, poderá até ser uma oportunidade para o Alentejo. Ficou a saber-se ainda esta semana que a adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito estabeleceu um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, prevê a entrega de gel desinfetante em duas fases. Uma já se realizou, foi no dia 30 de abril, a outra terá lugar no dia 4 de junho. Este protocolo, segundo avança a própria cooperativa, vai ser um contributo importante para a Cruz Vermelha. Já o Alentejo de Excelência fez a doação de termómetros infravermelhos a hospitais do Alentejo para prevenção do contágio Covid-19, é assim que se chama. Alentejo de Excelência está nesta semana a fazer a entrega de um conjunto de 70 termómetros de infravermelhos aos hospitais de Évora, Beja, Porto Alegre, Santiago de Cacém, adquiridos no âmbito da campanha de recolha de fundos que lançou em março com o objetivo de contribuir no combate à pandemia da Covid-19. As boas notícias são dadas, entretanto, pelas barragens do sul do país, que recuperaram alguma da sua capacidade de armazenamento. Aliás, a boleia da chuva que caiu no Alentejo nas últimas semanas trouxe importante, de facto, para aumentar de forma significativa a percentagem de água no solo da região, depois da preocupante seca que se estendeu até março. As barragens alentejanas registaram finalmente essa recuperação. A chuva que caiu nas últimas semanas revelou-se importante também para algumas culturas. Neste momento já não há zonas do Alentejo em seca extrema, embora se verifiquem ainda algumas preocupações em torno das diferentes barragens no sul do país. É que, apesar da melhoria que se fez sentir durante o mês de março com subidas do nível de água, algumas albufeiras ainda têm armazenamento de água abaixo da capacidade para esta época do ano. Por exemplo, a bacia do Sado estaria nos 66,5% num ano dito normal, mas hoje encontra-se a 46,8%. Já a bacia do Guadiana poderia chegar aos 84%, mas está nos 67%. Isto segundo o boletim de armazenamento das albufeiras divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Garantia dada esta semana pelo Ministro da Administração Interna, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas depois do dia 14 de maio. O anúncio foi feito pelo governante Eduardo Cabrita na visita feita ao Alentejo na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Já Eduardo Cabrita tinha afirmado que o controle das fronteiras terrestres iria ser prolongado. No dia 14 de maio não será certamente a abertura, garantiu o governante. A fechar, ainda lhe digo que a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo informou que a candidatura que submeteu ao Programa Alentejo 2020, centrada na proteção contra riscos de incêndios no Alto Alentejo, foi aprovada, no montante superior ao 1 milhão de euros, apoiada em 85% pelo FEDER. Em comunicado, a CIMA explicou que o projeto prevê a aquisição de equipamentos destinados à proteção de aglomerados populacionais, mas também o desenvolvimento de campanhas intermunicipais de prevenção e sensibilização relativamente aos incêndios. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.